Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Oh yeah! Nessa semana o Mug vagabundou, então nós vamos para a playlist da Dri. E o Mug vagabundial ultimamente não tá sendo uma novidade, então bora roubar as playlists dele e ele tá destituído das playlists. Beijo, Mug. Exatamente, antes dessa grande frase de abertura longa, vocês escutaram Meaning of Birth, da trilha sonora do Tales of Abyss. Eu tinha que colocar uma música de um game, mas eu acho que o pessoal me conhece muito por toda a parada com Kingdom Hearts, mas esse jogo, Tales of the Abyss, tem um lugar mega especial no meu coração também. É um jogo fantástico, uma história muito bem contada, um desenvolvimento de personagens muito absurdo, uma jogabilidade muito legal. Quem jogou a série Tales sabe que a jogabilidade da série é muito divertida, te joga um monte de emoções muito conflitantes. E a trilha sonora dele, vocês escutaram o melhor tema de batalha ever. E a trilha sonora dele como um todo é muito, muito, muito, muito boa. É uma trilha sonora muito impactante, muito marcante. Desde a música de abertura, os outros temas de batalha. É uma trilha sonora que vale a pena e é um jogo muito bom. Para os interessados, ele foi lançado originalmente para PS2, mas existe uma versão dele para 3DS. Então, é um para os fãs de RPG e para os fãs de RPGs japoneses, é um título obrigatório. E Tales of the Abyss é muito bom e Meaning of Birth é lindo e é isso. A música é fantástica, ela tem esse tom épico, mas ela é um pouco mais acelerada do que normalmente essas músicas são. Pra colocar você num clima, ela é fantástica. Sim. Eu realmente, assim, eu não joguei, tá? Mas ouvindo a música, ela é muito boa mesmo, assim. É bem legal. E tirar uma curiosidade, a música de abertura do jogo se chama Karma, é de uma banda chamada Bump of Chicken, que tem um instrumental parecido, só que uma versão em rock, bem aberturazinha de anime. A abertura do anime de Tales of the Abyss é a mesma, mas a música do jogo mesmo não é a abertura, é a Meaning of Birth. E eu acho que todo mundo que jogou esse jogo balançou quando escutou essa música pela primeira vez. Principalmente porque ela toca numa cena que é muito, muito, muito crucial, então é uma música que traz memória. Mas é isso, fica a sugestão, escutem, joguem, e é isso. Exatamente. Para a primeira música que vocês vão escutar após a explicação, temos a música Réplica, só que do intérprete Pelec. Não sei se é assim que é a pronúncia. Isso. Mas ele não é o cantor original. Não. Essa música originalmente é da banda Sonata Ártica, porque é uma banda que eu gosto muito. Mas eu quis trazer a versão do Pelec porque, sinceramente, o canal dele no YouTube é meu canal favorito. Você vai encontrar versões de Angra, de Halloween, de Sonata Ártica, até Ylvis. Ele fez uma versão de The Fox. Ele tem uma versão do Smooth Criminal, sim, que é fantástica. E assim, Nightwish, Adele, as aberturas de Pokémon, ele fez um com todas as aberturas em inglês. É um canal que, assim, você não espera que vai ver na semana que vem, e é tudo feito com muita qualidade. Os trabalhos autorais dele também são muito bons, mas pessoalmente eu gosto muito dos covers de metal que ele faz, principalmente Avanteja, o próprio Sonata, Halloween, e é isso. Então, Réplica do Pelec, escutem aí. Escutem aí. Try too hard to obey the law. See the meaning of this all. Remember me for the war. I'm the man who lived next door. Long ago, as you can see when you look at me, I'm pieces of what I used to be. It's easier if you don't see. Nothing's what it seems to be. I'm a replica, I'm a replica. in the silent dream. No one placing blame on me. Nothing's what it seems to be. Dando continuidade à playlist da Dri. Obrigada. Vocês vão escutar agora Little Lion Man do Mumford & Sons. Quem tá acompanhando as playlists já escutou esses caras uma vez. Na playlist de bandas britânicas, a gente colocou uma outra música deles, que é I Will Wait. Só que eu, pessoalmente, gosto mais dessa. O que eu gosto muito do Mumford é que eles têm um instrumental ridículo de bom, sabe? É um instrumental simples, se você for pensar, baseado em cordas, baseado em violões. As vozes também são relativamente simples, mas eles fazem um conjunto que é muito bonito. Pra quem gosta de música um pouco mais folk, gosta dessa coisa menos eletrônica, mais acusticona, Mumford & Sons é a banda. Uma pena que eles lançaram muito pouca coisa. Eles entraram num hiatus infinito em 2012. Acho que depois de lançar 3 álbuns só. 2 ou 3. E a gente tá esperando um dia eles voltarem. Mas o legal dessa banda é que ela realmente tem aquela coisa simples, mas extremamente bem feita, que conquista muito fácil. São refrões simples, são músicas fáceis de memorizar, são muito bonitas mesmo. Os corais, a forma como as vozes se combinam, como os violões se combinam, é sensacional. Muito bonito mesmo. Eu sou um fã desse estilo, que é um cara e um violão, sabe? Onde você tem todo o centro da música baseado nisso. Essa música é muito boa mesmo. Eu acho que a Dri explicou muito bem a questão dos instrumentos ser uma coisa mais acústica, uma coisa assim mais, vamos colocar, crua dessa forma. É algo muito gostoso assim de escutar. Nossa, é algo que é um tipo de música que eu gosto de escutar quando eu tô indo fazer, sei lá, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso ir pra algum lugar, eu gosto de colocar um tipo de música assim, entendeu? Porque ela tem essa pegada mesmo de um caminho, sim, de uma trilha de continuidade. Eu gosto muito disso. Nossa, e essa música tem muito isso. Então, com vocês, Little Lion Man, do Mumford & Sons. Escutem aí. Yourself, my man, you'll never be who what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man. You'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face. Your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't thy mind. A nossa, nosso, como que eu posso dizer assim? Cota Japãozinho, pode falar. Exatamente, era exatamente esse o termo que eu queria dizer. Temos agora a música Jinsei Wahaha. Jinsei Wahaha, isso mesmo. É uma risada. Eu imaginei que fosse. O grupo se chama Fudanjuku, que é uma vertente de um grupo de idols chamado Nakano Fujoshi Sisters. Fujoshi Sisters. Exatamente. Veja bem. Exatamente. O que é o Fudanjuku? Basicamente são as meninas do Nakano Fujoshi Sisters vestidas de meninos. Uau, ok, grande merda. Eu juro que eu fiquei 30 segundos na dúvida. Eu falei, filha da mãe, são caras andrógenos ou garotas vestidas de caras? Mas elas explicaram por que que elas fazem isso. Quem assistiu Ouran Host sabe toda a mitologia ao redor de meninas se vestindo de meninos. E o que elas fizeram, o que elas disseram em algumas entrevistas, é que assim, primeiro que antes elas só eram um grupo de idols normal. Não tinha nenhum destaque. Tinha as historinhas que criavam, que cada uma era meio otaquinha com uma coisa. Uma era, gostava de jogos, uma gostava de luta, uma gostava de trens, uma babaquice assim. Só que não era o suficiente pra diferenciar o grupo. O que que elas fizeram, então? Elas resolveram criar um alter ego do grupo delas, só que dessa vez como uma boy band. Elas vestidas de garotos, cantando num tom um pouco mais grave, as músicas sendo um pouquinho diferentes, e as letras e a pegada delas é sempre uma coisa muito positiva, muito pra cima, muito agradável. Eu tenho um motivo pelo qual eu escolhi essa música, porque é a cota feliz da playlist, entendeu? Não a cota feliz completa, porque tem a última música, mas a proposta do grupo é justamente ser uma coisa feliz, com mensagens positivas, que diga pras garotas o que elas querem ouvir. Porque elas são meninas, elas sabem o que que as garotas buscam numa banda. Então elas dão exatamente aquilo que elas querem. É uma estratégia de marketing sensacional. Mas essa música eu escolhi de verdade porque ela é muito bonitinha, ela é muito feliz, muito empolgante. Às vezes você tá meio pra baixo, colocar uma música assim, porque Jinsei Wahaha significa literalmente pra você rir. Que rir é uma forma de você combater os problemas, de você contornar as dificuldades, e que é bom você rir. Por isso, a escolha da música. A minha sugestão, vejam o vídeo. Escutar a música, ok, é uma coisa, mas vejam o vídeo pra vocês saberem de verdade o que quer dizer, o que é o Fudanjuku. Vejam um vídeo, conheçam um pouquinho mais as outras músicas. Pode ser que vocês gostem, pode ser que não, mas meu gosto pra músicas não é exatamente o melhor aqui, de acordo com o que algumas pessoas podem fazer parecer, né, senhor cabeça? Não, assim, é, o meu, ele é o padrão. Aí a gente, você vai moldando daí pra baixo, entendeu? Mas ok, não, sem problemas. A gente sempre tem que ter uma coisa ruim, a gente gosta de vez em quando. Não, tô brincando, mas é legal, é divertido, entendeu? É claro, ela tem o seu momento e ela tem o seu estilo. Aqui é realmente uma coisa muito mais pop, uma coisa muito mais rápida, muito até mais eletrônico, até vamos colocar assim, pra você se divertir, entendeu? É o momento da música. Esse tipo de música, que é uma característica que eu percebi na música de algumas idols, talvez eu até consiga entender agora por que que idols fazem tanto sucesso, é porque esse tipo de música é muito rápido, é muito leve, e você escuta pra desestressar. Então, isso não é ruim, certo? Por isso, com vocês, Jinsei Wahaha, do Fudanjuku, escutem aí. Tchau. Nós viemos de uma música feliz, vamos agora para outra ponta dos sentimentos. Sim. Com Everything's Alright, interpretado por Laura Shigihara, da trilha sonora do To The Moon. Obviamente, o nome da música é Everything's Alright, mas quando você escuta, não tem absolutamente nada bem. Quando você escuta essa música, você tá se acabando em lágrimas com o fim do jogo. Quem já jogou To The Moon vai lembrar dessa cena, e essa música é realmente um resumo perfeito do jogo, porque ela passa muito bem o feeling que você vai sentindo, principalmente no último terço do jogo, que é quando você vai finalmente juntando as últimas peças da história dos personagens. Eu não tenho como dizer nada sobre essa cena, porque senão eu vou spoiler o final do jogo, e isso ia ser um crime, sinceramente. To The Moon é um jogo fantástico, de verdade. Quem gosta de uma história bem contada, To The Moon é obrigatório. A trilha sonora é feita por um cara chamado Cal Gunn, e a trilha sonora dele, como um todo, é absurda. É muito bonita, é muito, muito marcante, muito emocional. Ela é um ponto crucial pra você realmente entrar no feeling do jogo de cabeça. Aí chega chega no final, com essa música tocando nos créditos, as últimas cenas, você termina o jogo, sim, chorando, com a certeza de que você acabou de ver uma história muito bonita. O Tudamon, ele é um exemplo daquilo que a gente fala às vezes aqui no Projetis, que é o seguinte: o jogo, ele tem que ser mais do que só um apertar botões, ele tem que ser uma experiência. E o Tudamon, eu acho que ele realmente, ele mostra pra você que a experiência, ela não se baseia em gráficos, em uma ação frenética ou em controles fantásticos. Uma história muito complexa. Tudamon não tem uma história complexa, é uma história até relativamente simples, mas é uma história simples, extremamente bem contada, extremamente bem construída, com personagens muito reais, muito humanos. Os dois protagonistas do jogo, que são os dois doutores, eles são sensacionais, são muito bem feitos. Você se identifica com eles muito rápido, é? Sem não, palavras. E essa é uma música de arrepiar, assim. Eu me arrepio quando eu escuto essa música, porque é algo, assim, fora do normal. Assim, é algo que tem um peso, ela consegue mexer com você de uma forma. Sim. Então, assim, eu acho que ela é realmente perfeita pro que ela se propôs a fazer e pra experiência total do Tudamon. E uma curiosidade, a Lara Shigihara, que gravou essa música, ela também gravou a música de encerramento do primeiro Plants vs. Zombies. E é uma musiquinha muito engraçada. Eu sugiro que vocês vejam o canal dela no YouTube, que ela gravou umas músicas pra uns vídeos de Minecraft. O trabalho dela é muito variado. Só que com Everything's Alright, ela se consolidou, porque a voz dela também, ela soube dar uma tranquilidade, dar uma serenidade pra música, que é o clima perfeito pra ela. Então, com vocês, Everything's Alright, Laura Shigihara, escutem aí. Short steps and deep breath, everything is all right. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall. Fechar essa playlist com um clima mais up, temos Into a Fantasy, do Alexander Rybak, da trilha sonora de Como Treinar o Seu Dragão 2. Olha, a música é muito feliz, mas o Contra nessa Dragon 2 não é exatamente feliz, mas eu não vou dar spoilers aqui pra quem não assistiu. Quem não assistiu tá errado, porque o filme é sensacional. Sério, o pessoal ficou falando, ai, mimimi, Frozen, mimimi, não sei o quê. Contra nessa Dragon 2 é o filme de animação. Assim, entre o que Disney lançou e tudo mais, Contra nessa Dragon bateu todos os últimos filmes da Disney, tirando Pixar. Contra nessa Dragon 2 conseguiu ser extremamente melhor do que eles, em técnica, em história, em tudo. Melhor que A Culpa das Estrelas também. Não que isso seja difícil, né? Ah, sei lá, mas é bom encher o saco desse pessoal. Mas o Alexander Rybak, ele é um cantor norueguês. Ele ficou famoso porque ele ganhou um festival de música europeia em 2009. As músicas dele são todas muito felizes. As músicas são muito up. Só que eu achei que foi muito perfeito escolher ele pra gravar a música do Como Treinar Seu Dragão. Porque, bom, é um cara de um país da Escandinávia, primeiro, né? Gravar um filme sobre dragões, de vikings e afins. Então, nesse ponto, a escolha foi legal. Segundo ponto em que a escolha foi muito boa. É a música que ele compôs, a música que ele cantou pra esse filme, simples, uma letra bonita. Eu acho que combinou muito com a trilha sonora do filme como um todo. Essa música traduziu o filme. Não tenho o que falar. Quem não assistiu ainda Como Treinar Seu Dragão 2, infelizmente já saiu de cartaz, eu acho. Acho que já saiu sim. Vai ter que esperar o DVD chegar, mas esse é um filme que realmente vale muito a pena ver. E eu sugiro que vocês escutem outras coisas do Alexander Rybak também, porque ele não é tão conhecido fora da Europa, o que é uma pena, porque as músicas dele são muito boas, são muito diferentes. Tem algumas regravações também, o pessoal fã de How I Met Your Mother, que gosta de 500 Miles, a regravação dele ficou muito divertida. Ficou muito feliz também. Não que a original não seja feliz, mas whatever. Mas é uma música que realmente traduziu o filme e vale muito a pena assistir o filme, escutar mais dele e se imergir um pouco. Essa música, se você fechar o olho e escutar ela, a impressão de que dá pela pegada do violino, pela letra, é que você tá numa vila com uma grande fogueira, num jantar alegre. Dançando. Sabe, numa coisa, sabe essa coisa meio... É, então. Dá vontade de dançar. É, essa coisa de tribos, de vilas, dessa coisa do escandinavo, dessa Europa meio viking, vamos colocar assim. Ele tem todo esse clima. E assim, é muito legal, assim, a construção da música é muito legal, tem tudo a ver com o clima que ele se propõe a fazer, e a voz do cara é muito legal também, porque ela é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Mas é bem legal mesmo. Então, fica toda a sugestão, escutem a música, escutem mais coisas dele, assistam o filme assim que possível, escutem, curtam. Então a gente encerra a nossa playlist por aqui, espero que vocês tenham gostado. Sugestões, críticas, na dúvida a culpa é do cabeça, e é isso. Caraca, de graça essa. De graça. De graça. Pode total. Ter certeza que não. Nem a minha playlist, caraca, nem fui eu que escolhi as músicas dessa vez. Total de graça. Ah, super de graça, né? Mas é isso, gente. Obrigado por terem escutado. E curtam aí e tudo mais. Escutem aí. E beijos. E até mais. Até a próxima, pessoal. Dream you are there, high above the clouds somewhere. Rain is falling from the sky, but it never touches you, you're way up high. No more worries, no more fears, you have made them disappear. Sadness tried to steal the show, but now it feels like many years ago. Holds. You and me will paint it all in gold. And I will believe your every word. Hey! Hey! 'Cause I'm into a fantasy. Oh, oh. and I keep you close forever. Come fly with me into a fantasy where you can be whoever you want.